da porra, fica séria. Aí que cê pensa em correr atrás, eu tendo sorte essa manhã, não vai ser tarde demais. Botei na mente uns projetos e vi o que eu queria mais. Na lista do que eu precisava, faltava alguns mil reais. Pensamento era os melhores, amigo era os melhores. Mesma dificuldade com inimigos piores. Eu fui pra rua com o sol rebugando umas rimas. Na mochila fé, no bolso uma foto da minha mina. Então vamos, que o tempo não mostra. O futuro é pesado quando posto em nossas costas. De verdade sempre tão sujeito aos de mentira. Vida cortege os que merece, cobra os que conspira. Trago luz em meus olhos, num peito escapulário. Na mente o foco de saber que quero mais que um salário. Só não voltar, salvo honra e minha vitória. No meu velório eu quero rap pra ficar pra história. Um novo amanhecer, uma vida pra tocar. Suas metas a vencer, sonhos a conquistar. Níveis a se bater, amigos pra salvar. Um reinado pra serguer antes do dia começar. Um novo amanhecer, uma vida pra tocar. Suas metas a vencer, sonhos a conquistar. Níveis a se bater, uns amigos pra salvar. Um reinado pra serguer antes do dia começar. O pé que chuta a bola também pode caminhar. A mão que bate palma também pode acariciar. O bagulho é querer por perto quem que se amar. Todo amor tem o jeito certo de se cultivar. Sair de casa com motivo, um só objetivo. Correr atrás de algo que me deixará mais vivo. Tô perto de quem faz bem e quem me dá incentivo. Sempre fui sujeito bom, né, João? Pra encontrar amigo. Minha bússola tá doida e vai sentido ao vento. Minha devoção sempre me serviu de argumento. E no momento, quem se contenta mesmo que não assuma, ao passar do tempo vai ter porra nenhuma. Olho pra trás pra me lembrar de quem tá me esperando. Olho pra frente porque lá também tem gente me aguardando. E mesmo que não apoie o que o Felipe fez, só não se mete pra não ficar ruim pros seis, né? Um novo amanhecer, uma vida pra tocar. Suas metas a vencer, sonhos a conquistar. Níveis a se bater, amigos pra salvar. Um reinado pra serguer antes do dia começar. Um novo amanhecer, uma vida pra tocar. Suas metas a vencer, sonhos a conquistar. Níveis a se bater, uns amigos.